faz o Marcelo 210. Desça em montanha 4 mil pés. Via chegada Bonfim 2019. 4 mil via Bonfim, ajuste no 09, voo 1246. Azul 4235 de 5 mil para 4 mil. Azul 4235 livre de LS, desça e mantenha 2019 ajuste. Desce 2019 livre LS, então estabilizado. da 3305, descida autorizada até 2000 pés, 1019, curva direita na proa 050, intercepte localizador. Até 2000, vamos então na proa 050 para interceptação do localizador lá na pista 3019. 1246, redução de velocidade para 1909, nós, esse mantém a 4019. 190 nós, 4000 pés, 2019, vamos ver se está abrindo. Azul 6923, estabilizado, hein, aliás. Seria 4235? Ah, desculpa, 4235. Completa final azul 4235. Torre 118 decimal 95. Permanece 1019. Ok, 1019. Confirme a frequência, princesa. 118 decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, azul 4235. Pouso autorizado, pista 90, vento 15, 0 graus, 8 nós, ajuste de altímetro 0,09. 0,09. Sobrenal 23, passou a estar no baixo Itaú, conferido. Pesado, pista 90, vento 15, 0 graus, 7 nós, ajuste de altímetro 09. Obrigado. Direita 060, intercept, lote 1019. É 3305, né? São 3305, direita, proa 065, intercept, lote. 065, lote até 3305. Vou na proa 200, desça e mantenha 3000 pés, está limitado pelo localizador 1019. Proa 200, 3000, limite localizado, voo 1246. Proa 235, no solo 36, deveria estar aqui a primeira à direita, no solo 211. Primeira à direita, 211. Alto, Azul 4235, livrão. Azul 4235, boa noite, site autorizado via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, obrigado. Boa noite, voo 188, descida 1-160. 1-888, desça aí, mantenha 4.000 pés. E a chegada bom, 1019. 4.019, a morte, voo 1-160. 1-246, descida até 2.000 pés, 1019. Vai seguir tráfego da TAM, 5 milhas à sua frente, já no final do ILS. 2019, centro de tráfego, voo 246. Autorizado, 3305. 3305, completa final, pista 1-0, torre 98, decimal 95. 98-95, ligado. Voo no 246 para interceptar o curso do localizador. Curve à esquerda para o 1-30. Livre LF, 2019. Esquerda 130, autorizado o X-ray da 10, gol 1-2-4-6. Uno 246, completa a redução para aproximação. Reduzindo a aproximação, 1-246. O IDSR, mais trabalho. 246, chame a torre 1-8, decimal 95. Torre 245, 295, obrigado. 9. Ele pousa no carro, 3-3-5. Taxi Oceaneiro 63, 1-3, 1-2-3 a bordo, 123 a bordo, alternativa Galeão, 5:30. Oceaneiro 63, 1-3, táxi autorizado até o ponto de espera, pista 1-0, via Índia. Ponto de espera, Chimeturne, 1-8-9-95, ajuste 1-0-9-9, bom voo. 1-0-9-9-8-9-5.0, dá 1-0, uma boa noite, obrigado, 63, 1-3. Salvador, boa noite. É o gol 1-246. Estabilizado, aproximação, ele é da pista 1-0, baixo hidráulico. 146, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 06 nós, o ajuste ótimo, 09. Pouso autorizado na pista 90 com 1019 no altímetro, é o gol 1246. Oi, boa noite, né? 6313.010, visual para a aeronave no final. Chiné 6313, torre ciente. Após o Boeing da Gol que pousa na 190, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Após o Boeing da Gol, alinha e mantém na 190, Chiné 6313. Voo 888, após de cima. 888, desce via, chegada a ponte para 2 mil pés, migra LS, 2019. 2019, tem tráfego essencial, hein? Não, não há. Só, eu requisitei se o senhor autoriza a voo de cima da presente. Negativo, mas tem um perfil lateral da Star. Tá bom. Direito, só um 2 ou ok, é o Librão 219, eu vou no 246. Boa noite, Cono 246, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, pro 02, 1246. Alinhado no 0, Xené 6303. Xené 6303, autorizado decolagem, pista no 0, vento 150 graus, 079, ajuste de altímetro no 0, no 9. 0, no 9, desde decolagem no 0, 6303. Você mantém a 2 mil pés, permanece 1019, LIC e LSX8. 1888, apenas para eu entender a sua solicitação, solicitou voar Simbra. Qual seria o procedimento que cumpriria na final, voando Simbra? Voando Simbra com referências visuais, né? O Tacamoque, o tempo, né, tranquilo aqui em Salvador e sem tráfego essencial. Tráfego essencial realmente não pode haver, porque o tráfego essencial estaria abaixo do mínimo. E voando Simbra não completaria o procedimento, pois entendo que Simbra já passaria 1.700. Não, positivo, mas próximo de Simbra a gente estaria descendo a 1.700, porque na, se eu considerar um raio de 5 milhas de Simbra, eu posso descer para 1.700. Entendi, porém infelizmente desconheço esse tipo de procedimento. A 2 milhas de Simbra completa final, pista 10, torre 1.8.95. Tá bom, obrigado aí, seu um bom trabalho. Salvador, boa noite. É o 9070 da Gol. 9070 ou Gol no 970? Não, meu irmão. É o 970 mesmo. Desculpe, o 970 é o anterior. Ok, 970 completa a descida até 2000 pés. Desce via chegada a Mari, ajuste do altímetro 1019. Ok, 2000 via Mari com 1019, o 1970. Controle, Gol 9170, boa noite. Torre 18, decimal 95. 18, 95. Controle, Gol 9170, boa noite. 1170? Afirma, cruzo 230.70. 1170, descida autorizada até o nível de voo 050 e a chegada à Mari. Chegada à Mari. Pode voltar, senhor direto? Mantenha o perfil lateral, 1019 deve seguir a chegada. Deve seguir, então, mantendo, não é, senhor? Prossiga, 04980. Ok, está pronto, cópia. Pronto, cópia. 4980, autorizado Recife, nível 350, decolagem pistola 1-0, curva esquerda, surfe de saída Pucas, Jama, após Aracaju, após 1-7, Aerovia. A senhora transponda 5130, controle 120, decimal 8. 5130. Autorizado número 350, para de forma 0, Cuca, Zama, Aracaju. Autorizou 17. E para o primeiro transponder, 208, o controle e ajuda a tomar decisão. Azul 490, que o atendimento correto, está pronto para o posto. No solo 154, livre táxi aproxima interseção à direita, chama o solo 121, décima 1. 121, não vai chamar. Chanel 6313, passando 160, chame de Recife, 125, decimal 1. 351, Chanel 6313. Autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, Lima. Fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, para a posição 3, Lima. Azul 4980 na posição 1, vamos para o curso de estacionamento. Autorizado, Azul 4980, reposta táxi. Vou ultrapassar aqui Azul 4980. Capital Clearance. Good evening, American 230 at gate 11 with information Golf. Looking for a clearance to Miami this evening, please. Send clearance, American 230. Salvador, muito boa noite. O 3305 para Recife, 330. Prepara para o que agora, copo. 3305, então. Confirma, senhorita, não copiou. Prepara a saída para o que agora, copo. O que aguarda a copo. We are ready to copy American 230. Good, Miami, flight level 340, via Brazil 20, the accord of flight plan route, takeoff runway 10 after takeoff. Left turning, departure is Momo, and landing transition. Call code is 5142, departure control 120.80. É 224, mantém o perfil lateral do SG. Chegada 624. Left turn, Momo departure, Nanum transition to 5142, 120.80, and just please verify again flight level 340, over. Flight level 340. Over again, thank you. Central 3305, copia. Yeah. Central 3305, autorizado Recife, nível 330. Decolagem na zero, curva esquerda, perfil de saída por Caju, após Aracaju. Após Aracaju, prossiga conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5140, controle 120, decima 8. Conta 3305, autorizado no nível 330 para Recife, pistão no zero, curva esquerda, Pernambuco, Jamo e Aracaju. Aerovia é Zulu 17, 5140 transponder 20.8, é o controle. Conta 3305, chama pronto. É, chama. Solo Azul 4980, alterna Serra Bravo Papo Zulu, autonomia 3 horas 26, POB 117, está pronto para o táxi. Solo Azul 4980, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, manual 1895, ajuste na 019, por favor. Gente, ele está aqui via Índia no ponto de espera via 1895, Azul 4980. Estabilizado, 70. 970, chame a torre 198, decimal 95. Semana 119, 95? 18, decimal 95. 285, já. Voo 1970, autorizado a sinal do procedimento, a coisa estabilizada. Zero estabilizado, voo 1970. Chanel 6224. Desta via chegada à Mária até 2000, acusa o localizador, aguarde a autorização do sinal do procedimento. Via Mária até o localizador, aguardando o sinal do procedimento, Chanel 6224. 980, ponto espera pronto. Azul 4980, mantém o ponto espera. Mantendo o ponto espera, azul 4980. Voo 1970, boa noite, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 079, ajuste de altímetro 1019. Ei, livre pouso, 1970. Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível 360, decola na zero curva direita, perfil de saída Zael, Leda após Motiva, até o Zulu na zero Aerovia, até Tango Bravo Eco, após conforme a rota. 5143, controle 120, decimal 8. 5140, nível 360, decola na pista 10 com curva à direita, perfil Zael, Leda, Mostra até Zulu 10, até Tango Bravo Eco, após a rota do Flaco. 5143, responde 1208. Controle da Chamacuã do Pronto, o Azul 5001. Quem está correto, vai dando. Azul 4980, autorizado a alinhar e manter 5-0. Anima até Azul 4980. Utilizou o gol no 1970, tá visual? Torre 18, decimal 95, gol 1170. Obrigado, boa noite. Torre, boa noite, gol no 1970. Gol no 1170, continue a aproximação, aguarde pista livre. Manda. No solo 06, livre táxi à direita, 121, décimo 1. 1. 19, boa noite. Boa noite, eu vou 970, livrando a faixa da sua escuta. Zul 4980, autorizado a decolagem, pista 10, vento 15, 0 graus, 069, ajuste de altímetro 10, 19. Livre classe, pista 10, Zul 4980. 170, pouso autorizado, 590, vento 150 graus, 069, ajuste altímetro 190, mamãe. Teve pouso, gol 970. Decolado ao 07, controle frequência 220, décimo ao 8. Controle 0208, azul 4980. 80. Azul 4980, contato, radar, vigilância, Silva e Ascensão nível 224, autorizada final. Linha final, CNR 224. Bono 70, no solo ao 09, de táxi à direita, chame controle solo 121, décimo 1. Alfa Salvador, boa noite, gol 1170. Boa noite, canal 170, via Alfa, chamando para Juliette. Alfa vai chamar para Juliette, gol 1170. Uno 1170, via Juliette, portão 62. Juliette, 62, gol 1170. Estabilizado em NS, Xené 624. 624, chame a torrinha no 8, decimal 95. 1845, Xené 624. Salvador, boa noite, Xené 62, espaço final estabilizado.

Salvador, 5001. Pronto para o táxi com 103 agora, 4 horas e 40, autonomia alterna Ribeirão Preto. 5001, no táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 118 decimal 95, ajuste na 099, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1019 no ajuste, muito obrigado, boa noite. Boa noite. And ground, good evening, American 230-11, push, region, start, please. American 230, coordination of well, safety reports, ready for taxi. Okay, we are clear to push into the start. We'll call you ready for taxi, American 230. Boa noite, Xanema 224, reportante da gente. Reportante da gente, Xanema 224. Bruno 868, descida via Mare até o nível de voo 0620, ajuste do altímetro no 09. 09 via Mare até o 0620. O 868 mantenha a chegada da SVA. Juliette, Xarém, 6224. Juliette, Juliette, portão 03, 6224. Portão 03, 6224. Boa noite, Azul 5001, aproximando, quanto espera da 190? Azul 5001, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 950 graus, 069, o ajuste de altímetro 1019. Com 1019, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, Azul 5001. Tango Whisky Golf Foxtrot. Autorizado 2 mil pés, livre alerta cujo localizador 1019. 2019, acusaremos o Golf. Essa é a velocidade máxima, pode manter a rua fechada. A 967, desça e mantenha o nível de voo 0620, acione identificação. Desce via chegada Mare 1019. 060, via chegada Mare 1019, vou dar uma volta. Azul 5001, decolada 122, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, voar. 4980, na escuta. Recife 126, decimal 85. 265, Recife, azul 4980. Controle Salvador, boa noite, azul 5001. Azul 5001, no contato radar, suba e mantém nível de voo 360. Vai subir mais até 360, azul 5001. Autoriza a proa de morte, vá azul 5001. Mantenha o perfil, aguardando a autorização 5001. Vai, Matheus. Ground American 230, we'd like to taxi, please. American 230, approved to taxi into your loading point, runway 10 via main apron and taxiway India. Only point on contact tower frequency 118.095, QNH 1019. 1019 on the QNH, full contact tower 118.9 over holding short runway 10 for American 230.